Do direita, PA 290, é uma peça prova, tem que usar nível de voo 100. 290 até passar 100, Romeu Bravosca. PA 290 confirmando, Romeu Bravosca. 290, Romeu Bravosca, gente. Romeu Bravosca, vai cruzar nível de voo 090, faça uma navegação direto Elefa. A passar 190, voa Elefa, Romeu Bravosca. Azul 2702 para 2 no posto, autorizado a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 10 mil pés, autorizado LSX3, reportará estabilizado 2780. Romeu Bravosca, quando possível, fala por dar para o destino. Constante. Papacango, Lima, Vila Golfo, prossiga. Controle 1-1-9-8. É, chamar o controle 119-8, 2724. Eu tipo. Papacão Guilherme, mas eu vou ver se você apresenta o plano de voo completo. Papá Romeu Bravosca, está autorizado, vai direto a Elefa. Quando possível, vai apresentar para o destino. Apresente 251. Apresente 251 para o Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, está autorizado, vai direto a destino. Grato, Romeu Bravosca. Salvador Control, good morning, Azul 2724, passing 1500 feet on Conde Departure. Azul 2724, Rita Contexto Departure, claro que está level 170, vai a Conde. You climb for level 170, vai a Conde Departure, Azul 2724. Papacango Lima Zulu Golfo, autorizado subida para nível de voo 050, que legal no 0 no meio, autorizado voo a Mário para a chegada a Mário. Eu, Solo Juno 2, autorizado backtrack, é bom pistaleiro. Puro 065, autorizado decolap, estando 0, ventando 30 graus, 109. Mais autorizado, é pista no 0, voo 2065. Azul 4207, autorizado a chegada bom, subiu essa via para 4 mil pés, que é legal, no 0 no meio. 7 via 4 mil, 0 no meio, 4 mil, 094, informa o tráfego, essa posição de 1 hora, 1 e 2 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível de voo 070, em subida para o 080. Gente do tráfego, 1094. Papá Romeu, Romeu Bravosca, chame o centro Recife. Frequência 126 decimal 0 até 128 decimal 8. 120, 128, 8. 1094, está autorizado, vai direto Duna. Agora é direto Duna, bom, 1094, descendo ao 090. Patango, Oscar, Papagosto, forma tráfego 1 hora, 4 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 090. Ciência do tráfego. Controle Salvador, gol 2065, passando 2, meu pai. Gol 2065, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da EL. Subindo via da EL, nível 360, gol 2065. estabilizado, 2780 da Azul. Azul 2780, completa aproximação e chama a torre, número 8, decimal 95. 11895, 2780. Plano 094, tráfego foi superado 6 horas, 4 milhas, desça para 2 metais. Autorizado a final do procedimento LSX-3, aposta estabilizado no localizador. Plano 094, autorizado 2 mil pés, 1096, autorizado de LSX-3. 0 graus, 1-0 mais. Deu repouso, 2780. De Mari para a chegada Mari, que é negar 1096, reporte para a descida. Novembro, autorizado a táxi, posso esperar o papaco também. Papango, Lima, Zulu, Golfo, informa o tráfego, 1 hora, 8 milhas, chama sudoeste, mantendo o nível de voo 080, sale do sale 402. Capatango, Oeste, Capatango, se forma tráfego, 1 hora, 8 milhas, no Nordeste, mantendo o nível de voo 050. Salvador, Contioso, 8724, request flight level 150, it's final. Azul 2724, cleared flight level 150, call and maintaining flight level 150. Roger, we'll climb and maintain to level 150, Azul 2724. Controle Salvador opera em 1.9.8. Tem autorizado o Porto Seguro, 1.0, Velocity 177, decola 1.0, curva direita, coral, transponder 0271, no controle 198, o Azul 2770. Azul 2770, modifica o transponder por gentileza para 0273. 0273, modificado, 2770. Azul 2770, reporte quando pronto para o feedback acionamento. Reportará o 2770 da Azul. Meu Golf Victor, autorizado o táxi via parte 1, até a 3. 2065, chame o centro Recife, frequência 95, decimal 1, lanterna 133, decimal 25. 251-133-25, gol 2065. Tá, tá. Tango Oscar Papa Golf? Olá, Tango Oscar Papa Golf, Centro Recife, questionou o seu ponto de modificação das regras. Solo Salvador, bom dia, Salvador 2780, que dano assista? 2780, ingresso é Alfa Kilo, passe 3, autoriza o sinalizador. Alfa Kilo, passe 3, assenta o sinalizador 2780. Uma 094 complete a aproximação de uma torre, 198 do sinal 95. Torre, 198-95, boa, 094, bom dia. De zero, decola piscina zero, curva esquerda, saída pouca para resolver, apesar 17. Central e Salvador, opera 198, aciona 5140 no transponder. 390, é aprovado pela pessoa 97. Cola da 1 a 0 na curva. Não, uma primeira curva aí, ó, interna. Chamando 8 controle, 1-4, 0 transponder, o voo 1-8-4. A 1-8-4, continua nessa correção, são prontos de decolamento. Vamos lá. O serviço radar encerrado, é o serviço de informação em alerta, chame o centro Recife, frequência no 26.0, aterno no 28.8. Bom dia, Golf 677. Controle Salvador opera 119.8, aciona 0271 no transponder. A Golf Vita chama para um funcionamento táxi. A U4207 desce para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento LSX3, reposto estabilizado no localizador. 2.000, autorizado para o procedimento 3, reportada no localizador 4207. Salvador, Azul 2770, informa que está sendo a parte 3, aguardando o sinalizador. Quem será a coordenada? Utilizado o treinamento, chame para o ataque. Não, 94, quebrando. 094, prossegui Alfa, reporte a Juliette. Alfa, a Juliette, reporte, 094. Mas o Lugo, se deu até 3 mil pés, que negar no 0 no meio. A pasta de risada no local já deu ali, mas o Lugo. Hoje passou para o 3 mil pés, mas esse último local já está para o estabilizado no local já deu. Azul 4207, complexo, chama a torre 198 do sinal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador Azul 4207, estabilidade, procedimento aqui. 4207, continua a aproximação, ajuste no 0 no meio, pode utilizar algum campo. 10 no meio, já está visual. Começando um passo, 2770. Realizado, para ataque do 2770. 30 graus, no 0 acho. Autorizado, o 4207, obrigado. Faz o mesmo, o NTL está autorizado, ingressar na Juliette, qual a posição 4? Certo, após o tráfego da companhia Devran, a gente está autorizado, ingressar na Juliette até o 04, na disputa voo 1094. Salvador Oxanene, Euro 40, informação Mike para Marcial. Bom dia. 1140, utilizado Marcial, nível 350, decola 10, curva à esquerda, saída Puca Caju, via APZ 17, após Arago e após prossegue direto conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera 19, decima 8, aciona 51, 52, transponder. Copio o Xanã 1140 para Marcial Lindo 350, decola da pista 10, curva esquerda, Pucaru, depois o Lumo 7 horário, depois o Fome Rota, 198 controle, 5152 transponder. 5152 transponder, chama pronto, pushback Xanã 6140. Copio, 5152, chamará para acionamento 6140. Para o táxi do voo 1984, temos 144 horas, o alternado é Serra para Serra Gol, 3 horas e 20 autonomia. 4, autorizado o táxi em dia, ponto 010, chame torre 1895, existe na 016. Autorizado o táxi em dia, ponto 02295, ou 1194. Agustos a bordo. Autorizado o táxi de Apache 1, táxi Índia, ponto 0 no 0, chame torre 1895, ajuste no 0 no 6. Pós azul ali, aí mantém o pistão já. Pós azul ali, mantém o pistão no 94. 207, solo de 29, direita 1211 no solo. Direita 211, obrigado. Alô, Salvador Azul 2770, tá pronto o táxi com 5-2 a bordo, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alternando Vitória. 5-0 sem legal, mas 0 no meio. 050 na malha. Mas 0 na meia, poderia mandar, né? 36740, tá autorizado em SAP. SAP, então. 07, ligou direito. A 207, autorizado da Alfa, repórter Juliette. Alfa, repórter Juliette. Opa, tá com o Golfo. É. Opa, tá com o Golfo, continuei a participação, aguardando a autorização de pouso, ajuste na 096. 4, fala para o plano, cancelar lá, eu consegui dar uma foto. Gente, continua a aproximação, reporte o cancelamento do plano FR, o Lima Zero Golf. Bom. O Golf Vitor, linha MT, pista no zero. Contato radar na decolagem, seja para amigos de voo 390, está autorizado direto Jamo. Direto Jamo 380, 390, voo 1184. Salvador, voo 161, request take disciplina, se convém. Voo com fita decolagem autorizada pista 0, vento 140 graus, 9 nas. Runway 10, right turn after departure, Bael, Lida and Motiva. Via upper rule 10, Ubavi upper rule 16 after confirmed flight plan route. Pulse control frequency 119, small 8, Fox 5144. Say again, the departure frequency 119.5. Bael, departure, Lida and Motiva transition. No, the departure frequency, lady. Pulse control frequency 119.8. Here to the Congonhas Airport, flag level 360 after departure, make a right turn. Upper Zulu 10, upper Zulu 16, dial lay the mark of a departure. Flight plan and route after that, and from 5144, departure frequency 119.8. Come to push and start to go 161. The best to push. Amado, desça aqui, é para nível de voo 060, que é legal na 096. Desce aqui, Amado, 060, com 096, 1739. Oito, tá ligado, Marcelo, nível 350, decola a pista no zero, curva à esquerda, saída Pulca Caju, via Pulca Rumo 7, após o Arago e após o segue direto conforme a rota plano de voo. Controle Salvador, opera 119, décima 8, aciona 5154 no transponder. Controle Salvador, autorizado o Maceió, nível de voo 350, decola da 90, curva esquerda, saída Fuca, transmissão Caju, após a Zulu 197 até Orago. Controle de termínio 198, aciona 5154. Cola 648, contingência correta, chancão, pushback, ferramenta. Separa. Ultrapassa a taxiway papá, passa 180 e aguarde o cruzamento. Seu melhorado já está sendo para mesmo, para cruzamento. Ultrapassa papá, passa 180 e aguarde para seguir parte 5. Rádio 2770, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 7 nós. Autorizada, decolagem pistão 0, 2770 Brasil. Oi, reporte estabilizada no localizador. Para 2000 metros, você portará localizador 16, hein? Afirmativo, quem é legal, agora na meia. Novo Salvador, cenário minha 140, pronto para proceder com acionamento no leite. Até o parte 5, vou estacionar a frequência livre, então bom dia. Uno 184, chama o centro Recife, frequência 26, decimal 85, acerno 25, decimal 45. 2085, 2545, bom dia. Controle Salvador, bom dia novamente, o Azul 2770 agora, passa 1800 na Coral, totalmente visual, se puder a gente voa Coral, Azul 2770. Azul 2770, contato radar decolagem, suba para nível de voo 960, autorizado direto Coral. Direto Coral, Azul 2770. Nós autorizado em TAP, descida até nível de voo 050. TAP 050, 739, obrigado. M140 após o tráfego passar a retaguarda, sou autorizado. Pushback somente, monta o táxi. Após o tráfego, a retaguarda, autorizado. Pushback somente, chamada para o táxi. Vou chamar M140. Papango, Romeu Golfo Vitor. Romeu Golfo Vitor, tranquilo. Patango, meu Golfo Vitor, controle Aracaju, formou-se Aracaju, opera instrumento, 3500 pés de metros de visibilidade, 700 pés de teto, chuva moderada e neva úmida. 7, meu Golfo Vitor. Controle, 3740, pode voar, descer direto para 2000 pés e voar no seu terra? 3740, está autorizado em Duna 2000 pés. Direto Duna 2000. Lembra Romero Lé, me fala que sua taxa encontra-se fechada, por gentileza, efetua em backtracking essa via o Pat ONU em Taxway India. America 229, Scott Cadence, Please, I'm arrival, descent at level 050, UNH 1016. Please, 740, tá ficando de rios? Tá fazendo de acerto. Please, 740, negativo, marcado externo, viu, Duna? Direto Duna, então. Tá aqui autorizado. Novembro, autorizado a alinhar e manter sistema zero. Zero, autorizado táxi, Apache 1, táxi da Índia, ponto 0-0, chamei torre 1895, faz isso no 0-16. Apache Índia, ponto 0, chamar a torre 1895, estado no 0-16, chamar a minha 1-4-0. Number 1621, request push and start, position 23. Stand by to push, go 1621. Stand by. Romeu Novembro, alinhada, decolagem autorizada. Pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, 7 nós. Na 3740, complexo de estimação, chama a torre número 8, decimal 95. Torre 1895, obrigado, bom dia. Luna 739, desça para 2000 pés, autorizado ao final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. 2000, vai passar a estabilizar no 739. Salvador, bom dia, 3740. Xenem ano 40, mantém o ponto de espera. Ponto zero, Xenem ano 40. Novembro, Romeu Novembro, decolado de 44, controle 198, Goiás. Novembro. Papá Romeu Novembro, Romeu Novembro. Papá Romeu Novembro, Romeu Novembro. Contato radar decolagem, suba para a nível de voo 320 via. saída a Momo. 320 via Momo, November. 1621, we have 173 sold on board, 3 hours 45 minutes to endurance, and other range got out. 621, please attack the India, hold the point to runway 10, contact the tower. Lower 80, small 95, inclination 1016. 1016, clear text by India, tower 1895, holding point, go 1621, bye bye. Salvador, 3740 prossegue Alfa, reporte Anjos e Leite. 3740. Confirma? Final estabilizado, 739. Quando 739, complete aproximação, chama turno 8, decimal 95. 95, obrigado, bom trabalho, 739. Diego, 739, sinal 10. 739, última aproximação, ajuste na 06, agora de autorização de pouso. Agora no 739. Data de avistagem, autorizado, 0 vento, 1,60 graus, 9 graus. posição no 01739. América Titilani, Salvador de Control. Salvador de Control. América Titilani, descendo to 2,000 feet, clear to final, ILS, you can establish a localizer. Once at 2,000 feet, we will fully establish a localizer, clear by ILS, American 29. That's right, Titilani. Autorizado, táxi da parte 1, táxi da Índia, ponto 010, Sumitoi, 11895, existe no 0 no 6. 1895, Papá Romeu, novembro, Romeu, novembro, chama centro Recife. Frequência no 2000 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. Recife no 2005, alterno no 25, 45. Sola 739, sola 51, direita no 21, vamos lá. Direita 21, vamos lá. Tango Romeu Gucci Victor, 9 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame controle Aracaju, frequência no 20 decimal 3. 203, graças a Deus, para a graça, para você. Se está 1,0 milhas para Coral, coordene diretamente com o controle de Zeus. Está 1,0 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha em nível de volume 60, chame o controle de Zeus, frequência do 20 do cima 1. Era 6940, solicita coordenação junto ao centro Recife para nível final 1310. 7940, aguarde. 3, controle 198, boa viagem. 198, valeu. Salvador de Pátio, go 1621, bom dia. 1621, laser contact de 4, climb to set level 360, clear to fly direct to Leda. Clear direct to Leda, 360, go 1621. Canela 140, está autorizado no sinal 310, submatânico de voo 310. 310, Canela 140, obrigado. Rolamento 48, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 140 graus, 8 marchas. Feliz alinhamento, decolagem na 10, volume 43. Xenéia 140, Xenéia Centro, Recife, frequência 12.000 decimal 85, alterna 12.5 decimal 45. 3.000, 4.000, Xenéia 140. É 3.098, desce para 2.000 pés, autorizada final do procedimento elétrico 3, após estabilizado no localizador. América 229, complete final, contact power 118, decimal 95. 1895, American 229, where is that one? American 229 is ILS 10 established. American 229, continue approach, come back for landing clearance, attachment site 10161. Continue approach, American 229. Decolado 57, controle 208, boa viagem. Corrigindo 119, decimal 80. Romeu, controle na chute. O nome é 48 na chute. Circular 256. Já. 648. Número 648, contato radar decolagem, suba para nível de voo 350 via Céu da Puca. 350 via Puca. Último na área, que último é igual a 0-20-1-3-0, de 20-1-3-0. Clear to land 1-0, American 229. 3091, informação Mike, bom dia. O número 48 está presente com o direto Marcel. Direto Marcel, 48. Go 161. Contact now resistance 135.1, if unable 133.25. 1351-13325, go 161, bye-bye. Sam 3191, pronto, Fábio. Prossiga 3191, pronto. Sam 3191, autorizado para Galeão, via Open November 857, Moussu, nível 340. Vai falar da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El Leda, após Leda voa de Quirume, onde intercepta a aerovia. Aciona 5176, frequência do controle Salvador 119, décima 8. São 3198, se metendo no 8 decimal 95. 295, bom dia. Sem decepção. Aciona 5176, controle 119, decimal 8, posição 5. Correto, tá 3191, não serve para feedback, acionamento, portão 5. Tamo ali. 229, clear runway 10. America 229, approve the taxi to Minneapolis via taxi Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet, apron, gate 11, America 229. Uno 094, ponto cópia. Ponto cópia, 094. Uno 094, autorizado para Fortaleza via Upezulu 19, conforme rota do plano de voo. Saída Momo, transição Frotti, decola da pista no zero, primeira curva à direita, correção, primeira curva à esquerda. Aciona 5172, frequência do controle Salvador 120-8. Autorizou 370, Fortaleza, de alta do plano, Pesulou 19. Decola 10, primeira curva esquerda, Momo, transição Frutti. O transponder é 5172, controle 1208. Correto, gol no 094, apenas corrigindo, controle Salvador é 119-8. 19.8, correto, gol 1-0-4. Correto, chame para o acionamento, portão 4. Chama 9, 1-2-6-8-5, alterna no 2-5-4-5. Obrigado. 3-1-9-8, informa chuva à direita do Santos. Porém, fecha a continuação seca. Azul 4207, Mike confere, pronto cópia. Azul 4207, autorizado para Guarulhos via Upezulu 10 Taubaté, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda Motiva. Aciona 5405, frequência do controle Salvador 120, correção 119-8. Solo 04, direita no 21, direita, 21. Aí eu tô chegando para o feedback, acionamento, portão 1, azul 407. Salta 3192, livro. 3198, autorizado o táxi para o pátio principal via táxi Alpha Juliet, portão 07. Alpha Juliet, 07, Romeu Bravo Oscar, vou direto TAP. Desça até nível de voo 050, que é legal na 096. Romeu Bravo Oscar, sendo identificação. Telemetria 200, aciona identificação, desça até nível de voo 190, terminal na 096, reduza a velocidade para 2509, a número 2 na aproximação. Olá, Bravo Oscar, mas quantas milhas irá iniciar a descida? Voo no 094, livre acionar, chame táxi. Livre acionar, táxi no 094. Sérgio Monteiro, incrementar para o seu pensamento. Sérgio, no Bravo Oscar, se possível, mantenha a speed autorizada para o seu pensamento. Olha, 200, deixa até nível de voo 100, QNH 1096. Chama a centena 6200.